e sofrer. Me culpar e viver. Imaginar e não ter. É sonhar com você. É mistério. Tentar arrancar o modo e o jeito certo de te convencer. Fale sério. Não vou errar de novo e ser um louco de te ver sofrer. Eu vou tentar mil vezes e mostrar. Certo de te convencer.